choro, me devoro. Não imploro por você. Se enfraqueço, eu não mereço viver na sua mercê. Quebro no inverno, nem me entrego a ninguém. Sei que o meu medo, meu segredo é viver sem ter alguém que possa me ensinar. Amar, eu choro, me devoro, não imploro por você. Se enfraqueço, eu não mereço viver à sua mercê. Quebro no inverno, nem me entrego a ninguém. Sei que o meu medo, o meu segredo é viver sem ter alguém que possa me ensinar. Amar, te desejar é meu vício, dor pra me fazer chorar, ópio pra me entorpecer, bebida pra me embriagar. É paixão pra me fazer sofrer, enlouquecer. Vou te esquecer, pois viver assim não dá. Eu sinto que a qualquer momento vou me abraçar com a solidão, distante da mais bela atriz, a deriva minha embarcação. Uma luz me salva por um triz, estrelas brilham, volto a navegar, e a lua vem testemunhar. Eu choro, eu me devoro, não imploro por você. Se enfraqueço, eu não mereço viver à sua mercê. Quebro no inverno, nem me entrego a ninguém. Sei que o meu medo, o meu segredo é viver, viver sem ter alguém que possa me ensinar. Paixão pra me fazer sofrer, enlouquecer. Vou te esquecer, pois viver assim não dá. Eu sinto, sinto que a qualquer momento vou me abraçar com a solidão, distante da mais bela atriz, a deriva minha embarcação. Uma luz me salva por um três, estrelas brilham, volto a navegar, e a lua vem testemunhar que eu choro, me devoro. Eu choro, me devoro.